Ok, vamos em frente. Paramos quando estávamos falando sobre comunhão. Comunhão com o Pai, temor de Deus, lealdade, submissão, a prática das mutualidades, ajuda aos necessitados. As casas precisam tomar uma forma que atenda a necessidade dos irmãos como congregação mesmo. Outro aspecto é a oração. Um texto que já lemos hoje, vamos ler de novo, Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então nós precisamos, como aqueles que cuidam do rebanho do Senhor, estarmos atentos na vida dos discípulos, nesse aspecto da vida deles que é a oração. A oração individual, como é que ele está fazendo? Ah, o discipulador está cuidando disso. Glória a Deus, o discipulador tem que cuidar mesmo. E vocês também têm que cuidar disso. Como está a oração? Se nós não trabalharmos com o rebanho em todas estas questões, nós ficamos sempre naquilo que é o óbvio. Não, tá bom, a palavra foi boa, foi um derramar de Deus. Mas nós temos que praticar a vida de Jesus. Senão nós vamos nos alegrar com Jesus até o fim, vamos viver numa contemplação. E isso é bom, porque diz que contempla e é transformado, mas transformado para praticar. Para praticar. E temos que nos ajudar nisso. A oração no grupo, no encontro da igreja na casa. Nós temos aquele exemplo que quero ler com vocês, que é um exemplo riquíssimo que está registrado aqui. Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha a oração deles. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Temos que trabalhar isto. Eu tenho falado no microfone, na época das eleições, eu recebi e-mails em quantidade, dizendo que a igreja tinha que se unir, porque o tal governo ia assumir, ia ser satanismo, ia nos massacrar, e não sei o que mais, iam destruir. Então, para pastor, então tem ameaça de sobra. A igreja orava e dizia: olha, Senhor, para as ameaças dele, mas por favor, olha para nós, Senhor, e nos concede que nós possamos anunciar com intrepidez a tua palavra. Senão nós ficamos anunciando com intrepidez a palavra do mundo. Ah, ele falou isso, olha, ele falou isso. Viu o que a Dilma falou? Viu o que falou fulano? Viu o que falou Beltrano? Olha, ele falou isso, o cara é satanista. Nós estamos anunciando a palavra do mundo. E o Senhor está nos chamando para com intrepidez anunciar a palavra de Cristo. E isso nós temos que reforçar e trabalhar nas casas. Amém, queridos? Oração. Enchendo-se do Espírito. Olha, às vezes, quando um irmão é cheio do Espírito numa reunião pública na Monteiro Lobato, ele fica tão feliz que foi cheio do Espírito, porque dá para a gente perceber que já fazia horas que não tinha uma experiência igual. E não estou dizendo que não possa ter. Mesmo aqueles que têm um enchimento por ano, devem continuar tendo, pelo menos esse, mas nós precisamos viver cheios do Espírito. E a igreja na casa precisa ser levada a uma comunhão com o Senhor para estar cheios do Espírito. Cheios do Espírito. É gostoso estar cheio do Espírito. Eu tive uma experiência pessoal com o Senhor sobre isso uma vez. Eu estava num banheiro assim do lugar assim e eu disse: Senhor, como é que tu vai poder me usar nesse lugar? Resposta instantânea, online. Lembra do rio de Ezequiel? É assim, tu não vai ter onde te agarrar. A água vai te levar. Tu não vai ter onde dizer: bom, mas aqui fui eu que me firmei, aqui fui eu que nadei, aqui fui eu que fiz isso. A água vai te levar. Bah, me encheu o coração de alegria. Eu oro para que isso aconteça, continue acontecendo com todos nós, irmãos. Sermos levados pelo Espírito de tal forma a cumprirmos com essa palavra, esse mandamento, esse serviço que recebemos. Mas nós temos que trabalhar isso nas casas. Isso não se faz por uma reunião. Isso é nas casas, é no congregar, é no ser ajudado, estimulado, ensinado pelos irmãos. Amém? E os dons? Vocês lembram dos dons? Já ouviram falar dos dons? Hoje, quando alguém se manifesta com um dom, ah, aquele irmão tem o dom daquilo e o dom daquele outro, né? Eu já até ouvi entre nós, esse irmão tem um dom de me irritar, né? Mas não é a manifestação do Espírito, viu? Nós temos no presbitério lido muito sobre os dons. E a palavra de 1 Coríntios 12 fala uma coisa que é só o que eu quero dizer para vocês. Diz a manifestação do Espírito. E diz um monte de coisas que ele faz. Mas não diz lá as manifestações do Espírito. É ele só se manifestando. Há uma riqueza no Espírito que habita em nós. Quer nos usar. Mas nós temos que estimular a manifestação dos dons na casa. Às vezes lá em casa levanta um irmão, uma irmã e vem e nos dá uma palavra assim tão clara. A gente está vendo que é o Espírito manifestando os seus dons. Vem palavra de conhecimento, vem uma palavra de direção, uma sabedoria clara de Deus sobre como agir. A igreja na casa precisa viver na manifestação do Espírito. Os dons têm que estar fluindo em cada um dos santos que estão salvos, que estão lavados no sangue, que têm a presença de Deus. Não pode mais ficar um assunto esquecido. E nós precisamos estimular isso na vida da igreja que está confiada a nós, irmãos. Amém? Os dons, é uma riqueza. A gente fica sem fazer nada quando o Espírito se manifesta, né? Porque ele vem com tudo. Outra coisa é o louvor, não esqueçam do louvor. Nós temos que ensinar os discípulos a louvar, eles precisam aprender a louvar. Eles não podem aprender a murmurar, eles têm que aprender a louvar. A louvar. A linguagem do reino é o louvor. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5 diz, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O louvor é uma linguagem da igreja. Agora, o louvor não é uma atividade musical. A música, ela é um ingrediente na vida da igreja para louvar o Senhor. E por isso que tem irmãos capacitados aí com dons musicais aí, né? Com uma capacidade do Espírito, para ministrarem a música, para que a igreja cheia do Espírito transforme isso num louvor, num aroma suave diante de Deus. Mas tem que aprender na casa. Não tem como aprender no encontro grande. É. Tem que aprender na casa. Às vezes eu vejo o Tom ministrando lá e o Tom abre assim, os outros irmãos também, né? Mas abre assim para que cada um se expresse com louvor e ninguém sabe dizer nada para o Senhor, ninguém sabe louvar, fica os 3, 4, 5, 6. Mas imagina se todos começassem a falar e a louvar e dizer salmos, hinos e cânticos. Meu Deus do céu. Temos que trabalhar isto nas casas, ensinar os irmãos a ter uma vida de louvor. A vida de louvor dá um fim para a murmuração. A murmuração não sabe louvar, então ela fica sentada num canto. E o louvor vai tomando conta do nosso coração. Amém, queridos? Senão nós ficamos só querendo escutar louvores. E a Bíblia não diz que é para escutar louvores na presença do Senhor. Não, é para louvar ao Senhor, né? Louvar ao Senhor. Eu ponho um CD no meu carro lá, agora eu estou sem rádio no carro. Mas quando tinha rádio, eu punha o CDzinho e escutava os mesmos sempre, né? E aquela alegria, eu canto junto o tempo todo, eu canto junto, choro, falo em línguas, qualquer coisa dentro do carro. Mas eu quero dizer para ele a minha alegria com ele. Nós temos que ser estimulados a isso, aprender a viver assim. E agora um outro aspecto que estamos também trazendo para que a igreja na casa pratique. Tudo que estou falando aqui é para ser praticado. É a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Vamos ler Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A ceia, nós temos uma ceia que praticamos uma vez por mês lá na Monteiro, no sábado à noite e no domingo à noite agora, né? Na segunda não temos mais ceia, vocês já sabem disso, né, irmãos? As ceias é sábado e domingo, porque na segunda a experiência de termos a ceia na segunda não é boa. O tempo é muito curto, muito curto, muito curto. Então, ceias no sábado, no domingo, e a segunda o encontro segue normal. Mas aquele encontro de ceia é tremendo para essa vida de congregação que temos na cidade. Mas nós precisamos praticar essa coisa que Deus nos manda fazer. Na casa, nós temos que nos estimular a isso, vigiar e praticar. O Rogério, vou usar o nome dele aqui, porque é o exemplo que eu tenho, né? Todos são exemplos, mas digo nisto aqui que estou falando. Se vocês convidarem ele para jantar com vocês, aquela jantinha, aquela pizza básica, aquela que vem, que o rapaz traz de moto, termina a janta, ele vai dizer para vocês assim, olha, vamos tomar ceia juntos. Assim que está escrito em Atos 2,46. Toma ceia juntos. A ceia precisa ser introduzida na casa. Mas principalmente nesse encontro da igreja na casa. Então nós queremos dizer aos irmãos que pelo menos uma vez por mês tomem a ceia na casa. E quando tomar ceia na casa, não diga assim, ah, agora já tomei aqui, não preciso ir mais lá na Monteiro no sábado e no domingo. Já estou com o meu domingo livre. Não, tem, viu? Mas não é nenhum de nós aqui. Nós precisamos, tínhamos que tomar toda vez que nos reunimos. Mas não fazemos isso. Ninguém quer andar com uma garrafa de vinho embaixo do braço, né? Para quando encontrar o irmão, tomar ceia junto. Mas a igreja na casa reúne uma vez por semana. Então pelo menos uma vez por mês, toma ceia junto, os discípulos, tomem juntos. E nisto, irmãos, vocês têm que olhar para aqueles grupos que são formados pelos discípulos que estão com vocês. Aqueles grupos que temos hoje, dos discipuladores com os discípulos. Isso vocês têm que olhar. Agora sim é uma oportunidade excelente, se é muita gente que está contigo, de trazer todos para um encontro na tua casa. Se não cabe na tua casa, escolhe um lugar. Mas um encontro de todo o rebanho que está confiado a ti e aos teus discípulos. Traz todos juntos e ministrem a ceia juntos. tomem juntos, que haja alegria, que haja cura, que haja uma manifestação do Espírito entre nós. Vai saindo esse monte de raposinha que entra aí, sabe? Elas não gostam de tomar ceia, essas raposinhas. Então, nós vamos celebrando ao Senhor essa vida de família, de mutualidade, de comunhão. Então, nisso temos que estar atentos. Atentos, atentos. É uma responsabilidade que é nos trazida aqui. A ceia, eu tenho uma definição assim no coração, não estou dizendo que na palavra não está definida. Mas no meu coração, sabe? Eu quando tomo a ceia, eu estou celebrando a vitória do Senhor. É uma celebração. Estou celebrando, está na minha mão aquele corpo que foi partido, o sangue que foi derramado. Eu tenho na mão a prova de que não há nenhuma condenação para mim. Eu celebro a vitória do Senhor. Nós precisamos praticar isso na casa. Tem que ser na casa. E depois, quando vamos tomar a ceia juntos lá na Monteira, está todo mundo já livre, leve e solto, né? Para se alegrar juntos também lá. Claro, amado. Para aqui? Pode. O Horácio está chamando a atenção do cuidado na ceia, para que não se banalize a ceia. Que a ceia não seja uma coisa assim... Tá, vamos lá então, olha agora, irmãos, ó, por favor, fiquem atentos aí, né? Cada um segura o seu pãozinho rapidinho aí, porque agora, olha só, vai passar o ônibus daqui a cinco. Não, a ceia, por isso que a ceia na segunda-feira não dá certo. Às vezes na segunda-feira a gente tinha que correr para entregar pão e vinho, irmãos, olha, terminou. A ceia é uma celebração. Então não banalizem a ceia, tá? Quando repartirem o pão na casa é muito melhor, né? Reparte, confessa o pecado, ora, para, profetiza. Ih, bota um no centro, vem todos na volta. Olha, é uma doçura a ceia na casa. Estão repartindo Cristo. Agora, às vezes, na Monteiro, chega um irmãozinho lá para repartir comigo, a mãozinha esquerda está lotada de pedacinho de pão. E vem com outro lá que eu quase tenho que imaginar que tem um pão ali no dedo dele. E só me entrega aquilo e sai. Não consigo nem agarrar o vivente na casa. Nós precisamos trazer a ceia de volta para aquilo que ela é mesmo, irmãos. O temor do Senhor, o temor do Senhor, um momento de temor, um momento de liberdade para abrir o coração, para confessar pecados. Um momento de experimentar a presença da santidade de Deus entre nós. Então, pratiquem a ceia na casa. O Rogério está falando aqui, temos que discernir o corpo, já temos tanto ensino sobre discernir o corpo. Quando estamos juntos, praticando essa celebração da vitória do Senhor, lembrando que a vitória não foi só sobre nós, mas há um povo que se chama pelo nome dele. Os meus irmãos estão por toda parte. E os meus irmãos que estão dentro da sala, aqueles que às vezes podem estar aqui entalado que nem espinha de peixe, são meus irmãos também. Os que não concordam comigo são meus irmãos. Eu preciso estar livre para celebrar a ceia com todos eles. A ceia é um momento de glória do Senhor. Mandou fazer isso até que Ele volte. Eu quero dizer para os irmãos que cada um desses pontos vai ser ministrado com muito mais palavra e clareza, um por um deles, no nosso encontro na Páscoa. E o último é o serviço. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16. De novo, já lemos, né? Vamos ler agora. 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos. que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Depois, no final do 18, diz assim, reconhecei, pois, homens como estes. Sobre o serviço dos santos, nós temos muito ensino e outros textos bem melhores do que esse. O nosso texto básico é o Mateus 28, né? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, disse Jesus, vos tenho ordenado. Eu gosto do espanhol que diz que vos tenho mandado. Esse ministério dos santos, ele é que está envolvendo todo esse trabalho das casas aqui. Tudo que estamos falando, a igreja toda funcionando para que os santos desempenhem aquilo que o Senhor pede a cada santo. O Senhor nos pede cuidado com os irmãos, pastoreio com os irmãos, o Senhor nos pede comunhão com Ele, comunhão com os irmãos, o Senhor nos pede que pratiquemos as mutualidades, o Senhor nos pede que celebremos a ceia do Senhor, o Senhor nos pede que vivamos em oração. Mas o Senhor nos pede que nós nos levantemos no poder e na unção do Espírito, Atos 1:8. E vamos cumprir com o nosso serviço para Ele. Ganhar os perdidos e cuidar deles, discipulá-los, formá-los, batizá-los, ensiná-los a guardar todas as coisas. É trabalho que não é pouco para cada um, É muito trabalho, e é um trabalho que o Senhor, o Pai, tem uma alegria em honrar aquele que faz isto. Aquele que se preocupa com uma alma e cuida dela, como pai, como mãe. A igreja na casa tem que trabalhar para que os santos desempenhem seu serviço. Se não, nosso encontro vai ser o centro de tudo. Entendeu? Nós já vamos para o encontro na casa com uma expectativa de que vai haver uma manifestação de Deus, dá umas tonturinhas e cai um, levanta outro. Então, nós já vamos na expectativa de que vamos encher o vaso, né? E depois, vamos atropelar os incrédulos e não vamos dizer para eles que os amamos. Nós precisamos estar tão cheios do Espírito que a intrepidez se manifeste. Que nós possamos ter olhos para ver aquelas vidas que o Senhor já está colocando na nossa frente aí. Como eu falei para vocês aí do Alex. Vocês podem até procurar o Alex, viu? Esse rapaz está tão cheio de Deus, ele quer ser batizado a todo custo. O Alex trabalha na Ortobon do Shopping Lindóia lá. Ele vende colchão lá no Shopping Lindóia. Quando passarem por lá, deem um abraço nele. Ó, Alex, o Moacir nos falou de ti. Diga lá, João. Interessante esse texto no original, diz que se consagraram ao serviço dos santos, no original é, se puseram ao serviço dos santos, ou se dedicaram ao serviço dos santos. Aí, a casa funcionando para que os santos cumpram com a sua parte. Cada um de nós que reunimos a igreja, que trazemos a igreja para a nossa casa, para a responsabilidade nossa, não podemos descuidar em momento algum do serviço dos santos. Vocês lembram daqueles 5 pontos que usamos na nossa visão em panorâmica e que nos fala do propósito eterno de Deus, do que Deus quer? Vocês lembram? Quem sabe dos 5 aí? Primeiro é que Deus quer que todo homem... Glória a Deus, seja um discípulo de Cristo. Então, está aí, onde que nós vamos trabalhar para ser um discípulo de Cristo? Tem que ser na casa. Que todo discípulo seja transformado em imagem de Cristo. Temos que trabalhar com isso. Temos que fortalecer os vínculos. Há muitos vínculos de discipulado dentro da nossa casa. E esses vínculos todos estão em cadeia ligados conosco, porque fizemos uma correção do foco em 99 para que isso acontecesse. Está todo mundo ligadinho. Então tem que trabalhar com esses vínculos para que haja crescimento, sejam transformados. Que vivam em família, o terceiro ponto, que os irmãos que estão sendo transformados à imagem de Cristo vivam numa vida comum uns com os outros. Que sejam luz e sal na terra, que sejam luz e sal, como disse aquele argentino último, como é que chama? O Afife. fatores de transformação da sociedade, é meio complicada essa expressão, mas em Mateus diz, luz e sal. Isso não é pregar o evangelho para os perdidos, isso é trazer a vida de Jesus para os perdidos. É diferente. E vocês que estão com o rebanho na casa têm que estar cuidando disso. Como é que está no teu trabalho? Como é que está no teu trabalho? Tu é luz lá? Tu é sal lá? O que, que tu é lá? Ah, eu não sou luz, né? Mas eu estou uma lampadinha de... Não, temos que dar uma melhorada nisso, velhinha de aniversário, de um aninho ainda. Então, não. Nós temos que melhorar isto, temos que trabalhar. O que, que precisa para que o teu testemunho no teu emprego melhore, meu irmão? A casa toda vai se mobilizar para restaurar teu testemunho lá. Luz e sal na terra. E que façam discípulos também, tem que sair para fazer, tem que cuidar, todos têm que querer cuidar um do outro. Uma pessoa onde habita o Espírito Santo não é um coitadinho, não. É um santuário de Deus. Tem que cuidar de alguém. Tem um testemunho que eu quero contar para vocês, já contei até fora daqui. Tem um irmãozinho nosso aí que chama... Bom, não importa como ele chama. Mas ele é bem fraquinho, sabe? Ele realmente ele é uma pessoa débil mesmo, mas ele... já conheço ele desde que nasceu em Cristo e eu, uma vez ele me corrigiu que eu não dava atenção para ele, pedi perdão, me acertei com ele. Mas é o tipo do irmão que a gente olha e diz assim, puxa, mas daí não sai nada. Aí um dia eu estou sentado lá e foi uma irmã da testemunha por aí, até está aqui essa irmã, não lembro mais quem era. Ela deu testemunho que ela estava no ônibus e que sentou um rapaz do lado dela, meio esquisito assim, né? Falou de Jesus para ela. E ela com uma formação, olha a mulher pelo que falou ali, não lembro mais quem era, mas uma pessoa esclarecida, uma pessoa que eu pensei, bom, eu não indicaria para evangelizar ela, porque não ia se enrolar todo, né, nas palavras, enfim. Ganhou aquela amada para Cristo. E eu ouvi o testemunho dela no dia que ela foi batizada nas águas. Levem os santos a serem luz e sal e a desempenharem o seu serviço, porque onde habita o Espírito do Senhor, não subestimem. Dali vem manifestação do Espírito. Toda aquela lista lá de 1 Coríntios pode se manifestar naquele irmãozinho que tem uma deficiênciazinha ali, né? Uns circuitinhos mal encapados, mas é santuário do Espírito. É santuário de Deus. O que o Senhor pode fazer através de mim, faz através dele também. Não há diferença para o Senhor. O problema é quando nós começamos a confiar nos circuitos bem encapadinhos que temos e não fazemos nada para o Senhor. Os incrédulos passam, a gente chega a ouvir o grito deles escorregando para o inferno, né? E ainda reclama, puxa, mas isso não é lugar de gritar, não dá para gritar mais baixo, né? Nós precisamos levar a igreja ao desempenho do seu serviço, mesmo, não no discurso, mas na prática. Temos que levar, irmãos, temos que levar o testemunho dos irmãos, o testemunho pessoal dos irmãos, o relacionamento forte dos irmãos no discipulado, seja com quem eles estão cuidando, de quem estão cuidando, como com quem estão ligados, sendo cuidados. Nós temos que procurar agora buscar esses relacionamentos para serem fortes mesmo, trazer qualidade para o discipulado entre nós, cada vez mais. Se praticarmos estas coisas, bem-aventurados somos. Vamos ver a glória de Deus em primeiro lugar. E vamos ver o fruto que essa glória vai trazer sobre todos nós. O fruto vem, ele vem abundantemente. Porque é impossível que o Espírito se manifeste sem gerar fruto. Quando o Espírito se manifesta, há uma abundância de frutos. Então nós temos é que voltar para o Espírito. voltar para a vida no Espírito, para a prática no Espírito. As palavras espirituais, as sãs palavras de Cristo, as práticas espirituais que a igreja recomenda ao novo homem criado segundo Deus, em retidão e justiça que procede da verdade. Esse homem que nós cuidamos, que nós mesmos somos cuidados. Então, amados irmãos, que nas nossas casas, as de vocês, a minha, de todos nós, o Senhor encontre um lugar, um redil, como dizia aqueles hinos antigos, né? Gostei de saber o que era isso. Um lugar onde as ovelhas sabem que estão cuidadas. Onde os discipuladores vão buscar conselho, orientação, instrução na palavra de Cristo. E onde eles vão apresentar os seus frutos. Onde vão ser supridos em cada uma de suas necessidades. Onde vão ser chamados à responsabilidade da vida de Deus no reino. É isso que Deus quer conosco. Nós podemos dizer amém para o Senhor, irmãos? Amém. Que bom. Vamos ficar de pé, então? Pode vir. Oi, irmãos. Quando o Macir falou no princípio, aquele versículo que está em Hebreus 2, né, que ele iniciou essa palavra de hoje, falando de que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E o capítulo anterior fala que, nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho. Então, as verdades ouvidas é o que o Filho falou. Eu lembrei de um texto, né, e guardei no meu coração, mas agora o Moacir começou a falar da prática da palavra. Essa palavra que a gente tem ouvido hoje para praticar, né. E de novo o Senhor apertou meu coração. Porque o versículo que o Senhor me lembrou é a palavra que Jesus disse no final do Sermão do Monte, em Mateus 7. Ele disse assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele versículo de Hebreus diz que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando a casa que está edificada na rocha. Apegar com mais firmeza aonde? Na areia? Não, na rocha. Então, para mim, os dois versículos falam da mesma coisa. Assim como a gente tem que prestar atenção às palavras ouvidas pelo Filho, ali Mateus está dizendo que dar ouvidos às palavras do Filho é firmar a nossa casa na rocha. Então, eu queria, assim, compartilhar isso com os irmãos, né? Que a gente realmente saia daqui com esse desejo de praticar essa palavra. Porque ouvir, a gente já tem ouvido bastante. Há muitos anos. Muitos de nós aqui há poucos anos, mas muitos, e talvez a maioria, há muitos anos. Não é palavra nova. O Filho tem falado conosco desde o dia em que nos convertemos. Desde o dia em que o Espírito passou a habitar em nós. O Filho tem falado o que Ele quer. E Ele está chamando para a gente edificar nossa casa sobre a palavra dEle. Sobre a verdade. E a maneira de a gente fazer isso é dar ouvidos, não o ouvir, né, físico, mas o ouvir do coração. Aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a praticar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana passada, ou retrasada, nós estávamos dormindo e eu acordei da noite, o Abner estava falando, né? E eu ia acordar ele. Mas eu disse, não, vou escutar o que ele está falando, né? E ele falou assim: é só Jesus. E eu te peço, papai, que tu me enches com o Espírito Santo. E essa palavra é muito simples, assim, tão pequena, né? Mas eu tenho meditado nela diariamente. E ela é muito rica, é tudo que a gente precisa. Ali está a Trindade, né? É só Jesus, é o Filho. E eu te peço, papai, Deus Pai, que tu me enchas com o Espírito Santo. E agora, com todo o que o Moacir tem falado, mais o que a Madalena falou, eu queria deixar esse testemunho para vocês. Muito bem. Glória a Deus. Vamos ser verdadeiros adoradores, né, irmãos?